Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Cup Series, para falar o que de melhor aconteceu na Cobalt 400, que foi muita coisa. Não foi tanta coisa assim, mas aconteceu muita coisa na parte final da corrida, inclusive após a corrida, né, que foi a briga entre Kyle Busch e Joe Logano, um assunto que virou o mundo aí, girou o mundo essa notícia aí, o vídeo, né, viralizou realmente, até no jornal aí, não no jornal nacional, tô falando do jornal da Globo, tá, mas nos jornais aí, nos telejornais de televisão brasileira, passou nos sites brasileiros aí de automobilismo, muito se relatou e muito se falou. Claro que coisa boa eles não falam, quando temos aí chegadas apertadas de 0.010, como foi a Daytona no ano passado, eles não falaram nada na chegada da Daytona 500, mas quando tem porrada e carro capotando, eles adoram fazer, né, aquelas notícias que chamam atenção, que fala realmente que a categoria é maluca. Mas enfim, deixa eles pra lá, né, deixa esse assunto aí. Cobalt 400 foi uma coisa meio morninha, meio tranquila, não foi tão movimentado assim. Tivemos bons momentos na corrida. Tivemos um cara maluco fazendo uma estratégia maluca e poderia dar certo ou não poderia dar certo, que foi o caso do Jimmy Johnson. Não deu certo porque tivemos a bandeira amarela, mas poderia dar certo porque ele realmente estava numa janela muito boa e não iria parar mais. Mas aconteceu a bandeira amarela no finalzinho aí, que acabou tirando as chances dele de vitória. O mais importante, ele conseguiu, que foi não levar uma volta do líder. Ele voltou na 18ª posição sem levar a volta do líder, ainda caiu algumas posições ainda, mas daqui a pouquinho eu falo um pouquinho mais sobre o desempenho do Jimmy Johnson na corrida, quando vou falar aqui o resultado final da corrida, que foi até surpreendente a posição dele de chegada. Enfim, pessoal, a Cobalt 400 aconteceu no domingo à tarde, corrida muito boa, céu aberto, céu azul, muito sol, apesar de muito sol, estava um pouquinho frio lá, cerca de 10 graus, né? Porque nós vemos o sol lá, acho que estava um calorzão de 40 graus igual aqui, mas não, lá estava frio, apenas 10 graus na pista, né? Então, uma corrida interessante aí, já começou o Matt Truex Jr. fazendo das suas, dominou a primeira parte da corrida, liderou o estágio 1 aí, alguns nomes interessantes. Eu só queria, antes de começar a falar um pouquinho já da corrida então eu queria voltar um pouquinho na sexta-feira, né? Foi quando o Keselowski tomou a pole do Matt Truex Jr. aí. E um cara que, esse cara, por isso que eu tô voltando na sexta-feira, que eu preciso falar desse cara, que é o Ryan Blaney, que pra mim foi o melhor piloto do final de semana. Infelizmente os resultados não aconteceu, né? Não aconteceu vitórias pra ele, mas esse cara pra mim foi o melhor carro do final de semana, foi o melhor piloto aí, o cara que realmente se dedicou ao final de semana. Ele não ficou com a pole, ele largou na terceira posição o Ryan Blaney, mas ele teve a melhor volta do dia, né? Virou 194 milhas aí, o único a virar 194 milhas na sexta-feira, o Ryan Blaney. Quem ficou com a pole foi o Keselowski, que tomou a pole do Matt Truex Jr. no finalzinho ali, né? Mas claro que o Ryan Blaney ficou na terceira posição, uma boa posição de largada, ele terminou na terceira posição. Curiosamente, ele foi o terceiro no primeiro estágio e também terminou dentro do estágio 2 também. Ele foi o sexto colocado, perdão. Então, parabéns ao Ryan Blaney pelo ano, pelo resultado que eles vêm conquistando aí. E terminou correndo na sétima posição. Então, tudo de bom pro Ryan Blaney. É um cara que realmente nós precisamos ficar de olho nele. É um cara que merece um carro bom. É um cara que merece toda a atenção, porque esse menino anda muito, gente. Anda muito esse menino aí. Talvez ele pode acontecer aí amanhã ou depois de perder patrocínio, cair e ficar lá pra baixo e nem começar a meter o pauleiro, mas é um cara que anda bem demais. Eu até queria realmente cortei todo o assunto aí, queria falar de vencedor e tal, porque eu precisava falar do Ryan Blaney primeiro, que é um cara que tá me chamando muita atenção, fez um bom ano passado, num carro que não era dos melhores, e esse ano parece que a Wood Brothers deu um carro um pouquinho melhor, ela pensa que melhorou um pouco o apoio aí, e a Ford vem fazendo um bom ano, né? Daqui a pouco eu vou falar da outra Ford que não está fazendo boas corridas, mas aí vem fazendo um bom trabalho o Ryan Blaney. Parabéns esse menino, merece muito, merece vitórias, merece estar nos playoffs, merece até ser campeão com esse carro 21, se puder. Na Daytona 500 ele quase venceu o Ryan Blaney com o carro 21. Bom, pessoal, então vamos falar então aqui do vencedor, né? Dos vencedores, que foi apenas um. os vencedores, que eu falo que venceu o estágio 1, 2 e o terceiro estágio, que foi a corrida principal, né, o main event, o principal evento aí, ou estágio 3, né, cada um fala de um jeito aí, pra mim é a corrida principal. Enfim, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem, tá, pessoal? O Mark Trax Jr. dominou o primeiro estágio, venceu, dominou o segundo, venceu e dominou o terceiro, venceu. O Mark Trax Jr. liderou 150 das 267 voltas disputadas lá em Las Vegas. Precisamos acender alguma luz aí, alguma coisa aí, falar alguma coisa sobre o regulamento, que dessas novas mudanças aí, se foi bom ou foi ruim? Ainda não, ainda é muito cedo, tá? Mas eu quero fazer algum pequeno comentário, né? Até foi um dos outros assuntos interessantes que o Hélio conversou bastante aí. Foi ontem de manhã que a gente estava conversando, né, no WhatsApp. Então, assim, tivemos aí na corrida passada o Kevin Harvick dominando estágio 1 e 2. Tivemos aí também o Matt Truex Jr. liderando, já dominando estágio 1 e 2. Então, começamos a pensar, assim, será que o pessoal realmente está se matando? Será que o pessoal realmente está querendo, com sede, com ganância, vencer os estágios? Será que eles realmente é isso que eles querem? Será que é igual falaram muito em Daytona? Não, porque em Daytona o pessoal estava realmente brigando pelos estágios e mudou muito a dinâmica da corrida, isso vai ser legal. Até me zoaram, né? O Lucas Herrera me zoou, falou assim que ele já está esperando eu no final do ano falar que os estágios salvou as corridas. Mas até agora, nada. Kevin Harvick dominou o estágio 1 e 2 em Atlanta. E agora, o Matt Truex Jr. dominou o estágio 1 e 2 em Las Vegas. Gente, eu já falei já. Os times grandes, os pilotos de grandes equipes, eles estão se lixando para esse negócio de ponta aí. Entendeu? Porque eles vão estar no playoff. Porque os caras precisam fazer é se garantir pro playoff. Então eles vão estar, já estão garantidos já. Então você vai ter com o boy 10 pontos a mais, 10 pontos a menos, não tem problema, o cara vai estar no playoff. Os pontos mais importantes que eles vão carregar vão ser os pontos, né, que somam no final da corrida, que vai ser lá no final, quando acabar o campeonato regular, que aqueles pontos realmente são pontos importantes. 10 pontinhos aí, um pontinho só, não sei o que, um pontinho pro playoff aí, isso aí não vai fazer diferença nenhuma pros caras, gente. Mas enfim. Eu prometi que vou falar isso só depois de março, né, que eu vou fazer um olhar mais crítico aí, falar um pouco melhor sobre esse novo regulamento. Até queria que o Elhão estivesse comigo aqui pra gente debater um pouco mais sobre isso. Mas enfim, vamos esperar, né, vamos ver aí, vamos depois de março, vou fazer um balanço aí, vamos anotando os resultados aí, mas já foram duas. Gente, Daytona é fora de série, Daytona é igual a Indy 500, Daytona de 500 é o mesmo sentido, tá, pessoal? Os caras vão pra lá, vão correr. Vai lá, o Zé das Couve lá com o carro que nunca correu, né? Vai, ele tem chance de vencer igual o cara que tem lá 800 anos. Ele tem 800 anos lá e tem 900 títulos. Então, é a mesma coisa. O cara lá. Por quê? O equipamento se nivela, é tudo nivelado ali. As chances de vitória é igual pra todo mundo. Você pode contar, claro, que você conta com estratégia, você conta também, né, saber usar. Claro que é uma brincadeira falar que o cara não sabe andar, porque o cara precisa saber andar também, né? Precisa ter um talento ali também para andar, senão é qualquer trouxa anda lá. Mas enfim, o cara precisa ter um grande carro, porque começando, vamos voltar um pouquinho para Daytona, pessoal, eles já começam em Daytona duas semanas antes do evento. Entendeu? Então já começa na sexta-feira a andar lá. E a corrida é no outro final de semana ainda. Então vai demorar ainda. E os caras ficam bastante tempo na pista. Até já reclamaram que é pouco tempo ainda para Daytona 500. Mas então eles estão lá, né? Estão na pista, estão lá correndo lá. E realmente os caras passam bom tempo lá. Assim como eles passam bom tempo também em Indianapolis. Então o carro está super bem preparado. Eles já conhecem a pista de travessado, de ponta cabeça, se colocar a pista também de noite, de dia, chovendo, na neve, qualquer jeito, o cara já conhece a pista, o cara vai andar, entendeu? Porque eles conhecem, realmente eles conhecem a pista e passam bom tempo lá treinando, bom tempo lá buscando o melhor setup. Então Daytona, pessoal, é uma corrida fora de série, então não pode se julgar, se usar Daytona como parâmetro para falar se foi bom ou não, se é bom ou não, se vale a pena ou não. Mas enfim, é isso aí, duas corridas, dois estágios, dois caras, um mesmo cara venceu os dois estágios e sem grandes mudanças ali dentro do top 10, né, que é o top 10 dos estágios aí, que recebe pontos bons. Então, sem grandes mudanças ali, é mais ou menos mudando um pouquinho, embaralhando um pouquinho as cartas ali, mas mais ou menos o pessoal que terminou dentro do top 10 no estágio 1 foi o que terminou no estágio 2 também, né? É claro que depois que acaba esses estágios 1 e 2, a coisa toma uma outra dinâmica, que é realmente o pessoal já começa a vir pra cima, mas também é a mesma turma do amendoim que tá ali, né? Por exemplo, no estágio 2, vamos falar mais próximo do estágio 3 aí, tivemos aí o 78, tivemos o 2, que quase venceu a corrida, que iria vencer a corrida, tivemos o Scarlatti, tivemos o Chase Elliott, tivemos o Joe Logan, tivemos o Trevor Bayne, tivemos também o Dale Jr., que apareceu um pouco, mas apareceu também, não muito no final da corrida, mas apareceu. Tivemos também o Jim McMurray, que se recuperou no fazendo corrida, terminou dentro do top 10, né, o Jim McMurray. E tivemos também o Jimmy Johnson, que estava ali armando tal algo diferente ali, mas acabou dando certo e ainda quase chegou no top 10 e foi 11º colocado. Então é mais ou menos aquilo ali mesmo, pessoal. É, não temos aquele cara que sai de 15º, que ela fala assim, tá faltando 10 voltas agora eu vou vencer esse estágio. O cara sai lá de 15º e começa a passar todo mundo, igual o Renan McQueen faz no filme do Carlos, né, quando ele corre em Bristol, né? Passar é passando todo mundo. Então não tem isso. Não existe isso. E não existe também os caras falar também que vai sair de 5º para vencer o estágio porque ele quer somar pontinho em bônus. Não vai fazer. Isso não acontece. Mas enfim, deixa eu seguir o assunto aqui, né? O Motorex Jr. venceu a corrida, uma corrida interessante, uma corrida sólida dele. O Brad Keselowski no finalzinho ali estava tudo certo para tomar a vitória dele, mas teve problemas. Eu ouvi ele falar no rádio, né, a Lost Power, mas depois ele falou, após a entrevista lá, ele falou que teve algum problema, parece que descobriram, tem um indício que o problema talvez seria numa das rodas, já falaram em freio também. Sinceramente eu não sei realmente qual foi o problema do carro, procurei as informações e ainda não encontrei nada concreto, nada específico para falar. Se alguém tiver informação, por favor me envie, que eu estou precisando saber dessa informação. Eu também não procurei muito, tá, pessoal, porque eu não tive muito tempo na segunda e terça-feira para ficar lendo sobre a NASCAR. Eu fui trabalhar e de manhã eu fiquei com a minha filha, claro que em prioridade total aí, minha filhota, a Pietra. Bom, o Keselowski ali no finalzinho acabou perdendo um pouco de terreno ali e o Mato Atchino venceu a corrida. O Mato Atchino conquista sua primeira vitória no ano, parabéns a ele. Fico muito feliz por esse cara é merecedor, batalhador. Já jogaram pedra no passado nesse cara aí, quando ele começou em 2014 nesse carro 78. Falaram que ele não iria pra frente, né? Falaram que ele seria um Casey Kane da vida. E o cara tá aí, né, fazendo um grande ano, fazendo um excelente campeonato. Vamos ver o que ele pode fazer esse ano. Torço pra título pro Mark Truex Jr. no ano de 2017. Bom, segundo colocado foi o Kyle Larson. Kyle Larson que continua aí em alta aí no mercado, aí em evidência, né? No Power Ranks lá do site da NASCAR, ele continua a 1000 por hora, força total, é o líder do Power Ranks, né? O Power Ranks, pessoal, é uma forma que a NASCAR criou de não buscar o vencedor como melhor, mas uma forma de buscar os melhores resultados, a média dos resultados, e levantar o cara, né, para descobrir realmente qual é o piloto do momento. E o Kyle Larson é o piloto do momento, é um cara que está andando na frente. A vitória cai para um, cai para outro, mas não cai no colo dele ainda por enquanto. Mas uma hora vai cair, uma hora vai engatar uma quinta marcha o Kyle Larson, fazendo um grande trabalho. Outro cara que andou muito bem foi o Chase Elliott, foi o terceiro colocado. O Joey Logano também, né, nós vamos falar dele daqui a pouquinho, foi o quarto colocado. E o Keselowski ainda conseguiu salvar uma quinta posição, mesmo com os problemas na penúltima volta, vamos colocar assim, na metade da penúltima volta, na última volta, ainda salvou uma quinta posição. O Danny Hill foi o sexto colocado, o Ryan Blaney, já elogiei bastante ele, foi o sétimo colocado. O Jamie McMurray se recuperou, terminou na oitava posição. O Matt Kenseth foi o nono, correu ali na dele, quietinho, mas foi o terminou dentro do top 10. E outro cara que eu quero chamar a atenção, que é o Kurt Bauer, o melhor piloto da Street Haas Race no final de semana. Ele que volta ao top 10, que não conquistava desde Daytona de julho do ano passado. Então parabéns ao Kurt Bauer, um bom resultado. Semana passada teve problemas de pneu, acabou tendo um azar de pneu estourado, não conseguiu evoluir na corrida. E nesse final de semana as coisas mais ou menos deram certo para ele aí, então ele foi o décimo colocado, fechando o top 10. Jimmy Johnson foi o 11º colocado, o Johnson que eu falei aí, né? Ele tentou uma estratégia diferente, ainda foi o Raposo ainda que ficou falando assim, ah, mas ele fez... É, mas ele provou que dá pra andar 57 voltas, tal, tal. Mas, gente, a janela é 40-45. O cara andou 57 voltas, mas teve bandeira amarela. O cara conseguiu. Ele tava andando já 2 segundos mais lento. Porque em apenas 10 voltas ele perdeu 10 segundos. Né? Então ele tava andando muito mais lento. Não foram 2, né? Na última volta que ele foi pro pit foi 2 segundos mais lento. A diferença caiu pra menos de 10. Então o Jimmy Johnson realmente ele estava dosando, ele estava se esticando ao máximo, então ele estava virando bem mais lento, né, que o que seria, que iria assumir a liderança, que assumiu até a liderança, né, que foi o Keselowski, né, naquele finalzinho ali de corrida ali. Então, foi o Matatino que assumiu a liderança, depois o Keselowski se tomou em uma das relargadas lá. Então o Jimmy Johnson vinha com uma estratégia pronta para vencer a corrida. Por quê? Todo mundo ainda precisava parar, todo mundo precisava fazer mais um pit, né? E o Jimmy Johnson não, porque o Jimmy Johnson já estava dentro da janela, ele estava realmente dentro da janela. E a janela começa em 40 voltas, ele estava com 40 voltas para o fim, o Jimmy Johnson. Então era uma estratégia perfeita para vencer, mas claro que tinha que acontecer algumas coisas para poder encaixar a estratégia. Como ele não tinha um carro para vencer a corrida na pista, né, com um pneu 4 e 9 sair passando todo mundo, ele jogou uma estratégia que poderia dar certo. Claro que veio a bandeira amarela, não deu certo, né, Jimmy Johnson acabou terminando aí na 11ª posição, mas foi muito bom, porque ele, quando ele voltou, né, ele voltou na 18ª posição, ainda caiu para 23º ou 24º, se manteve na volta do líder e foi melhorando aos poucos. E claro que nenhuma. Ah, mas ele iria ficar com pneus velhos na pista tal. E o pessoal ia relargar com pneu novo. Beleza, pessoal. Mas eu falo assim: se não tivesse bandeira amarela. Claro que teve bandeira amarela, ele aproveitou também e foi para os pits. O Jimmy Johnson, claro que não é bobo também, né, de ficar na pista com o pneu velho aí. A estratégia dele seria para não ter mais bandeira amarela, ter uma coisa de bandeira verde. Que ele iria se encaixar, iria se dar tudo certo para ele. Que ele poderia fazer algumas voltas de economia, tanto economizar combustível e pneu, para ele poder dar força total nas últimas 5 voltas, enquanto todo mundo parava para fazer pelo menos um splash and go. Enfim. Parabéns ao Jimmy Johnson pelo trabalho aí, pela sua tentativa, boa estratégia aí. O Case Game foi o 12º, Trevor Bayne o 13º, o Eric Minola o 14º e o Eric Jones o 15º colocado. O Eric Jones teve alguns probleminhas, mas foi o 15º colocado. Parabéns pro Eric Jones. Bom, pessoal, corrida da Cup Series foi tudo bem, beleza? Aí tivemos aí na última volta, né, a grande... Digamos que o grande momento da corrida aí, o assunto que até hoje se desenrola, o assunto que até hoje se fala. O Keselowski estava lento, ele subiu para perto do muro e vinha no side by side de Joey Logano e Kyle Busch. O Joey Logano estava bem perto, estava embaixo, né, estava colado na linha, e o Kyle Busch estava no meio. Quando chegaram, antes de chegar na curva 3, o Kyle Busch trouxe para dentro, ainda chegou a tocar ainda no Joey Logano. Me tive essa impressão que tocou, mas realmente tocou, né? Porque o Kyle Busch precisava tirar do Beto Celos, que estava em cima e estava muito mais lento, né? E parece que o Joe Logano, perdeu um pouco o carro ali, porque ele desceu um pouquinho da linha branca e acabou batendo no Kyle Busch. O Kyle Busch foi pro muro, não bateu, né? Ele rodou, ele acabou batendo lá no muro dos pits, porque ele saiu rodando da 4, assim, foi jogando a bunda no carro. Acabou batendo no muro dos pits, mas bem de leve mesmo, o Kyle Busch relou no muro dos pits. E a corrida acabou terminando, né, não terminou a bandeira amarela, porque já estava no finalzinho ali. E o Kyle Busch terminou ainda na 22ª posição, enquanto isso o Joey Logano foi 22º. Acabou a corrida, o Kyle Busch já ali, né, como rodou dentro do pits, ele já foi pro lugar dele ali. Só esperou o Joey Logano chegar e foi para cima do Joey Logano. Né, o Joey Logano esperou, talvez o Kyle Busch iria conversar com ele, mas já, o Kyle Busch já chegou dando um soco na cara dele e já virou aquele tropeiro, foi soco pra lá, chute pra cá, empurra pra lá, cai no chão e dedo nos olhos, e o Kyle Busch ralou a testa. Eu tive a impressão, vendo o vídeo, depois vocês reparem um pouco, que parece que o Kyle Busch tenta pegar o Kyle Busch e naquele momento que corta a testa do Kyle Busch, né, parece que aquilo ali foi um arranhão que eu tive essa impressão, alguém tenta pegar na cabeça do Kyle Busch. Naquela pegada ali, arranha a testa do Kyle Busch. Eu tenho essa impressão. Alguns falaram que queria soco, mas eu não vi soco. Eu tive essa impressão. Possa ser que tenha sido um soco mesmo. Mas ali pra mim é um arranhão. Que alguém tentou pegar o Kyle Busch. Né? Então eu não sei. Não dá pra ver com tanta clareza assim, porque vira um peloto de gente, de soco, de perna, de braço, de mão, que não dá pra ver nada. Mas enfim, eu tive essa impressão. E depois dessa corrida aí, depois dessa briga toda aí, né, o Kyle Busch foi embora, falou que quando foi entrevistado, falou que o Joe Logano é moleque. O Joe Logano ainda falou, ele tirou um sarrinho ainda no Kyle Busch ainda, falou que não sabia de nada e tal, né? Depois saiu bastante nota da NASCAR aí, a Penske soltou uma nota, né? O Joe Logano soltou uma nota, o site da NASCAR.com soltou uma nota também sobre o acontecido. Os presidentes da NASCAR já falaram também. Tem bastante nota aí, bastante gente falando, bastante escuta de aqui, escuta de lá, né? Então é um assunto que realmente vai dar pano pra manga. Ainda não se falaram em punições, mas eu já cheguei a ler alguma coisa aí que poderia vir até suspensão de 3 corridas para o Kyle Busch, que seria, claro, um grande exagero, né? Mas enfim, isso aí é uma das especulações aí, ó, talvez que possa acontecer, não que vai acontecer. Mas agora tem que esperar realmente saber o que a NASCAR vai dar a punição aí. Hoje é quarta-feira, ainda não saiu nenhuma punição ainda séria, né? Não saiu de nada aí. E meio a tantas confusões aí desse Joe Logano e Kyle Busch, eu não tive ainda, né, informações dos punidos em Las Vegas, porque tá todo mundo falando de Joe Logano e Kyle Busch. Enfim, vamos esperar aí, né? Talvez hoje, ainda durante o dia ou amanhã de manhã, saia alguma coisa. Infelizmente já tá gravado já o programa, não tem como falar. Mas nós comentamos na edição 141. Beleza, pessoal? Corrida da Cup Series foi, digamos ali, na emoção ali, 75%. Agora a corrida da Xfinity Series, com certeza 90% de emoção. Vale a pena assistir a Xfinity Series e a Cup Series. Por favor, assistam lá o VTzinho da Record News lá, que realmente vale a pena, que com certeza vocês vão ver o mais importante que aconteceu nas últimas voltas, que no começo da corrida foi bem morno um pouco ali as coisas. Beleza, pessoal? Então, semana que vem eu volto para fazer a edição 141. Não vai ter o terceiro bloco nessa edição aqui agora, é a edição 140. Então, na edição 141 eu vou trazer o terceiro bloco, que eu vou jogar já as notícias para lá, até porque não tem tanta notícia. Posso até falar algumas aqui, pincelar alguma coisa, né? Parece que a Dodge aí já está começando a armar seu esquema aí para voltar, né, no ano que vem, mas ainda as coisas estão um pouco quietas, ainda não falou-se nada não. Realmente isso pode acontecer, mas enfim, eu acho que não acontece não, porque precisava ter uma coisa mais madura e não, ainda não está, né? Eu precisava falar, pessoal, acabei esquecendo aqui, mas eu precisava falar do desempenho da Stuart Haas Racing com a Ford, né? Parece que as coisas não vêm sendo muito legais, né? Tivemos aí perca de motor, claro que começou vencendo a Daytona 500, o Kurt Busch venceu, então parabéns ao Kurt Busch, né? E as coisas não foram legal para a Stuart Haas Racing lá em Las Vegas. Danica Pérez teve um motor estourado, até foi uma das bandeiras amarelas que deixou uma cortina de fumaça na curva 1. E o Kevin Harvick, né, acabou batendo no comecinho da corrida, o pneu estourado, foi direto pro muro, não deu tempo de fazer nada o Kevin Harvick. O Clint Boyer, eu já falei, né, o Clint Boyer foi muito bem ali, terminou dentro do top 10, foi o décimo colocado. E o Kurt Busch fez uma corrida bem abaixo do normal, foi o 30º colocado. Um final de semana para se esquecer, né? Assim, desempenho. Leonardo, como está o desempenho da Ford, da Stuart Haas Race com a Ford? Para mim tá bom, tá legal, manteve o nível, né, da Chevrolet. Não vejo queda de nível aí. Realmente alguns contratempos aqui, outros ali. O Kevin Harvick quase venceu em Atlanta, né? Venceu o estágio 1 e 2. Foi questão de detalhe para vencer a corrida em Atlanta. Venceu a Daytona 500. As coisas não deram certo em Las Vegas, mas é normal, coisa de corrida, até porque nem tudo acontece 100% para todo mundo, né? Em todas as corridas, porque o campeonato é bem longo, pode ser que isso aconteça em outras corridas. Mas eu estou gostando muito de ver a Stuart Haas Racing de Ford. A única coisa que é estranha é ver o Kevin Harvick, que fez aí, né, a vida toda aí de Chevrolet, agora com seu primeiro ano de Forge, tá sendo estranho de ver o Kevin Harvick. Mas fazer o quê? Ele tá lá pra isso, ele tá lá pra correr, pra fazer o seu trabalho e não ficar escolhendo que marca que ele vai guiar. Foram 16 anos de Chevy, tá, pessoal? Então, pessoal, então semana que vem eu volto pra falar um pouco sobre isso, né? Pra falar sobre as notícias aí e pra falar o que aconteceu na temporada 2. Veio acontecendo na temporada 2017 da NASCAR da Cup Series. Beleza, pessoal? Então eu volto semana que vem. Um forte abraço e cuide-se bem.